É tipo as guerras de filme, sangue jorrando nas pistas. Os menor é problema, dá mais trabalho que o furacão Katrina. É desse jeito, Moscou cê leva bonde. Intestino colado no asfalto, estrago dos tiros de 12. Os bandidão esquece que os gatilho é leve, bateu na cara dos moleque. Quem apanha nunca esquece. O tempo passa, esse moleque cresce. Vai na garupa da Titã, na febre. BF fechado, vai loucão pro combate. Vai seguir o ditado, e cara de homem não bate. Tá com medo, doidão? Hoje não é sexta-feira 13, não é o Jason, eu vingador com uma na agulha e mais 15 no pente. Eu vou cobrar, se vou é sem chance. A vergonha que eu passei só vai passar vendo as poças de sangue. Educandário, tira os dois, já era. Com 17 volto e vou pra pista na selva de pedra. Sou monstruoso, escalado no time. Vários artigos, diversos calibres. Infelizmente, não é cena de filme. O sangue que joga é de verdade, é o crime. Sou monstruoso, escalado no time. Vários artigos, diversos calibres. Infelizmente, não é cena de filme. O sangue que joga é de verdade, é o crime. É tipo a cena de filme, mina morrendo, gritando. Estuprador descobriu que o crime cobra cobrando. Quando foi amarrado no para-choque do carro, arrastado depois do meio da praça queimada. É pra chocar, pra dar exemplo, braco de burro safado que rouba titã financiado. É mancada, meu caro. É tipo filme de ação, mano, matar por Hilux, levar de quebrada. Wanda Souza Cruz, amarrar o motorista, catar grana e cigarro. Bum, bum, na fuga com a boa de falco. Sem deixar rastro pra pilantra nenhum. É só progresso, as verde no bolso, sem assinar 1, 2, 1. Os mano de bora, Ronaldinho aí em cima. Droga, dinheiro pra gastar na casa das prima. Infelizmente não é só curtição, maravilha. É tipo os filmes de drama, os pátios, galeria. Sem criança correndo, sem calor da família. Só a esperança da liberdade é o grande dia. Sou monstruoso, escalado no time. Vários artigos, diversos calibres. Infelizmente, não é cena de filme. O sangue que joga é de verdade, é o crime. Sou monstruoso, escalado no time. Vários artigos, diversos calibres. Infelizmente, não é cena de filme. O sangue que joga é de verdade, é o crime. Sou monstruoso, escalado no time. Vários artigos, diversos calibres. Infelizmente, não é cena de filme. O sangue que joga é de verdade, é o crime.